Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. POB 04. 104 a bordo, altímetro 10 no 4, para acionamento chame torre 1-9-6, bom voo. Ainda não o recebo no radar. Salvador, eu não posso dar para três. Siga. Autoriza para a DNT ou Arup, está para o Anoilhéus ainda. Autorizado pelo Centro Ilhéus, confere no 443. Confirme. Foi autorizado pelo Centro Recife para o Adilhéus, confere no 443. Ok, então mantenha ainda aguardando a autorização. Confere no 351. Não, acho que é bravo, considero falta de saudade 52. Boa, tudo bem, Renan. 26 completa, aproximação de torre em 1-8-6-2. 1-8-6-2. Confere no 351 no controle. Confere no 351, acho que eu tô. Agora 57 milhas sudeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Léo em 1-20-1. Amarelo 120, grato. Confere no 443 Recife em 133, decimal 25. Confirmando, corredor é corredor forte. Confirmando, corredor forte, correto? Sente a cobertura, reporte a situação. Colo para o norte e aguarda transferência. QS, repórter estabilizado. Após o TAP 2000 com 1014, da Coelho 1015, repórter estabilizado. Você decolando diretamente do Pátio com o Pro Norte, não interfere com o seu ponto. Confirmando, é 1014 para o gol no 648? Agora no 04, no 648. Isso, agora 1014. Okay, após. Eu TAP 2000 ILS. Salvador, Yang Serra, Serra, fora do sol. Yang Serra, Serra, fora do sol, 53. Apoio de buraquinho, controle 1935. Controle 1935, grato, Yang Serra, Serra. Controle Salvador, é o Papa Tango, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, prossiga, condições visuais litoral, 500 pés, escuta do controle. Prossegui pelo litoral, 500 pés, na escuta permanente desse controle, Serra Serra. Torre 1-9-8-6-12, Mike Acovito. Torre 1-9-8-6-12, grata, ele tá bom. Torre, tá falando Mike Acovito? O Kilo, confirme o tráfego, módulo a torre. O Mike Acovito, acabou de passar a situação. Sente, cheque o rádio, continue via litoral e chame Itapuã, o Mike Acovito. Chamará Itapuã, Mike Acovito. Ok, só para informação, Mike Acovito, eu estou no meu volume máximo aqui e a intensidade do rádio está bastante baixa aqui. Vou trocar aqui, senhor. Minutinho só. Gente. Como recebe agora o Papa Romeo Mike Acovito? Agora alto e claro. Curve à esquerda da presente, agilize as manobras. Temos um Boeing da Gol na final de 10 milhas. 1-0. Curve à esquerda, agilize a manobra e informe na final da 1-7, Mike Acovito. Agilizando, senhor, informará na final da 1-7, Mike Acovito. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, Campinas 360, informação a Romeu, aguarde para a cópia. E ciente, olhando para a cópia, Azul 4065. Essa para a altitude de tráfego, informo tráfego agora 12 horas 14 milhas. Como noroeste, cruzando 3.000 pés para 1.500 pés, um Papa Alfa 3-4. Controle, foi sobre modulado. Vitorinha de Juliette, desde a palestra de tráfego, informa o tráfego agora 11 horas, 13 milhas, rumo ao nordeste, cruzando 3.000 pés para 1.500 pés, um Papa Alfa 3-4. Sente, estendido, tráfego a 13 milhas, posição de 11 horas. Eco quando intercepta Upper Zulu 1612. Controle 1-9-35, aciona 5531. Autorizando Azul 4065 para Campinas nível 360. Perfil da saída Leda, perfil da saída da El, depois voa Leda Bridge. Para interceptar Upper Zulu 16. Controle 11935, transponder 5531. Azul 4065. Fechamento correto, chamando para acionamento push, portão 08. Chamar para pushback, acionamento azul 4065. meia, tem um bobo? Tá. Temos um helicóptero a uma milha da cabeceira 17, já com pouso autorizado. Como recebe o controle? Salvador, boa tarde, gol 1-6-4-8, final ILS, 1-0, baixar travado. Sente, gol no 1-6-4-8, avistado o tráfego, ajuste 1-0 no 4. Informo Alfa CA 50, um esquilo, confirmando um Eurocopter, é o que nos parece aqui. É, já está tocando a cabeceira 1-7. O vento é 1-80 graus, 1-3 nós, pouso livre na 1-0. Chamado vento 180-13. Afirmo. Gol no 648, o vento é sul, 1-3-9, tem pouso autorizado. Tá 1-0, gol no 648. Direto Ilhéus. Passeio 261, da presente, voa direto Ilhéus. Mais 5 Victor na 1-7, livrando já para o Fátio 4. Solo 00, livre táxi até o Fátio 4. Quilo Romeu Oscar, autorizado o táxi via 17, chame alinhado e pronto. Estarão no 361, chame Recife na frequência 133.25 e alterna 126.0. 133.25, Bolsonaro 361, 122.0. 126.0, a secundária. 126.0, Bolsonaro 361. O Kilo Romeu Oscar, decolagem autorizada 1-7. O vento é de proa 1-0 nós. Quatro no solo 02, livre à direita, 219, solo. 219, boa, gol no 64. Voador, boa tarde, gol no 648, livrou na 6-2. Gol no 648, boa tarde, táxi via Alfa Índia para o portão 03. Alfa Índia para o 03, com o nome 14. Alfa Índia, Romeu Oscar. Salvador, Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, ciente da decolagem. Suba e mantenha no mil pés no corredor Axé, informe no Fora da Barra. Tomarei direto Morro Autoriza, 19025. Autorizado, direto Morro São Paulo, 2500 pés, informe visual com. Quilo, o Lima Kilo X-Ray está pronto para iniciar o lançamento. Lima Kilo X-Ray, o senhor condenou com tráfego à sua retaguarda o Oscar Oscar Juliette? Ah, afirmativo. Certo. Está livre lançamento, informa para a descida Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Controle de Salvador, gol 1807. Gol 1807, boa tarde, identifique, chegada Ponfe, desça para o 040. Tá, Cindy da Romeu, senhor, tá descendo para o 040, o gol 807. Boa tarde, a Chanel 6314, informação Romeu. Chanel 6314, boa tarde, chegada Mag, desça para o 050. Descendo para o 050, a Chanel 6314, pode voar direto Duna ou Itape? Somente autorizado para o de Itape. Itape a princípio aguardando Duna, o Chanel 6314. Para a descida, o Lima Kilo X6. Preciso descer daquilo X-Ray, informe cruzando 2.500 pés. X-Ray. Salvador, curta Oscar Juliette, prossiga para Salvador. Ok, já em coordenação com o lançamento aqui para a QG, está com uma abrindo aqui mais para o mar. Depois do Axé, atuando o Veracruz, para conseguir. Ok? Você está prosseguindo para Salvador, confirme? Certo, mantenha no 1.500 pés de condições visuais, ingresse no corredor Vera Cruz e informe Paripe para a voa rotatória Oscar Juliette. Salvador, boa tarde, Pantanal 470, transferiu, informação Romeu. Pantanal 4710, boa tarde, chegada Mari, desça para o nível de voo 060. 060, 4470. Mudança de frequência, o Lima, Kilo X-Ray. Frequência livre, Kilo X-Ray. Salvador Azul 4065 para o táxi. Autonomia 3 horas e 35 minutos. Alternando Ribeirão Preto, POB 121. Azul 4065, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 14. Pois é, táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, azul 4065. Oscar, Oscar Juliette, da presente, foi rotatória. Ok, aprovando a rotatória. Oscar, Oscar Juliette. Gol no 807, autorizado a final ILS, desça para 2 mil pés, o ajuste no 04, informe estabilizado. Informando estabilizado, gol no 807. Salvador, boa tarde, Azul 4065, ponto de espera da 10, está pronto. Azul 4065, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 190 graus, 10 nós. Liga alinhar e decolar da pista 10, Azul 4065. Quando quem chamou o sol? É o Absa, 8443. Nós vamos solicitar dentro de alguns minutos para Campinas, nível 400. Poderia confirmar a saída prevista? Não, de velocidade para 2.10 nós e desça para 3.500 pés. Ajuste no 0.04. 3.500, 1.014, 3.410 nós, leve a 3.04. Aqui, me informa um tráfego sentido sudoeste, mantendo 2.500 pés, é um Bravo November 2 Alfa. Gente, é 3.04. Autorizado só para Campinas, nível 360, está no portão 6. Oi, Salvador, Oscar, Oscar Juliette. Oscar, Oscar Juliette, chame na final de 2 milhas, pista 17, o ajuste no 04, atente a pássaros durante a aproximação, o Oscar, Oscar Juliette. Um no meia, Bravo H Zulu, Bravo Hotel Zulu, DCT Zanete. Não, negativo. É, mas pode ser essa rota aí que o centro autorizar, tá feito aí. Se puder autorizar essa rota aí, pode ser. Então pronto pra cópia. Gente, eu vou checar porque a gente não recebeu, no caso, essa CHG do senhor. Então, provavelmente o senhor terá que realizar uma CHG junto com a sala IES. Gente, vou dar uma checada aqui com a companhia. Obrigado. Pantanal 4710, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 4. 4935, viagem. 0935, boa tarde. Redor forte até 20 milhas, a 1 no mil pés. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 0, 1 no 33. Radar decolagem, suba para o nível 360. 0, mandando assim. Salvador Approach, Brasília Force, 2011. Brasilian Force 2011, Skulk Ident, clear my arrival, down to flight level 050. Clear my arrival, send flight level 050, Brasilian Force 2011. Aeronave na radial 290 de Salvador, 27 milhas, está na escuta do controle? Novamente edifique, desça para o nível 060 na chegada Mari, reduza para 250 nós. Fechando para 060, o gol 1396, está mantendo 290. Sente. Controle, o gol 1396 informa, está reduzindo 210 devido a um prato à frente, 13 milhas, é o que acho que é o ponto aéreo. Confirme para o controle. O gol 1396 está reduzindo 210 nós devido ao tráfego à frente, que é o Força Aérea 2011. Eu creio que seja ele. Não, afirmativo, já temos contato com ele já. Salvador, Chané 63 no 4, vai cruzando 4000 para 3500. Chané 63 no 4, autorizado a final ILS, vai seguir tráfego da Gol à sua frente, passando Duna, desça para 2000 pés, redução para 1970 nós. 1807, complete a aproximação, chame Torre Salvador, 118, decimal 6. 386, senhor. Torre Salvador é o gol 1807. 1807, boa tarde, ajustando 0 no 4, chame passando externo com o trem embaixo e travado. Semana passando externo com o cheque de trem, o gol 1807. Pantanal 4710, reduza para 210 nós e vou ir na proa 055. 210 nós, 055. Chené 63 no 4, reduza para aproximação. Reduzindo a Chené 63 no 4. Brasilian Force 2011. Brasilian Force 2011, go ahead. Informe ao Authority on board. No Authority on board. Roger. Aeronave na radial 290 a 21 milhas em Salvador. Tá recebendo controle, Salvador?